da linha ainda colado, chama 0, Controle Azul 4463, bom dia. Azul 4463, bom dia, contato radar, se gostaria de dizer que o voo 90, após 2000, está autorizado direto coral. Direto coral após 2000, nível 180. correto na rota 180 para o azul 4463. Pode fechar no procedure. Pode testar e mantém o número de voo visual ali, chama de aero 8. Mantém o chance 6, autorizado o desligamento entre Sindra e Duna, reportando visual com o Serra Oeste da Itaí. Aciona o código 3.031. Pode testar e mantém o tipo de comércio. Azul 4463, o radar encerrado 55.000 ao sudoeste de Salvador, chama controle leste para condicionar 2 horas do final. Bom dia. Azul 77, no complexo final de YouTube, 118 do sinal 95. Entre 204, deixa para 2000 país, autoridade de sinal e eleitores, 13 passos de habilidade. Boa, Azul 27 está sendo estabilizado. Tudo bem, chamou? Semana, chamou, Júlio. O Azul 27 está sendo estabilizado, passando o IGCR. Azul 27 está sendo autorizado, pouso 50, né? Falou 60 graus, 08. Livre pouso, confirma o reto? Falou 60 graus, 08. Bom, nós estamos tomando 3 frequência 1, 2, 3 a 1, alterne 1, 2, 3 na leite. Eu quero passar para o final de 2018 e 1 ou 8 do final de 2018. frequência livre, toca a azul cristalho. Azul 2771, solo 56, libere direito, chama de solo 12219. Eu ia acionar o sistema também, que é a porta para o país. Dona 255, cancela o hospital da cidade da Ponte, deixa para 3 mil pais aí, chama 098. Alô, boa tarde, voo 20 na 3, percola, cruza 4000 na Raporo. Voo 20 na 3, contato radar, segue na pena limite voo 340, autorizado direto elétrico. Paulo 340, restrito direto elétrico, voo 20 na 3. Romeu, boa tarde, autorizado chegada do Maisiana, do Sistema de Vídeo 870, produção de velocidade para 240, número 5 na próxima. Ano, complexo de sol para 220. Cheque de coluna, não mais, chama a patrulha 120, deixa o sol. Pegado pela Foz 208, até a 337. Controle, tem a 3378 na perfil Momo. Tem 3378, contato radar, contato de nível 370, saída bom. 370 Momo, tá 3378. Goiânia 2553 para 2 no país, autorizado por Maio Lê 76, está utilizado. Vai isso agora no 017. Oceania 320, controle de restrição de altitude, deixa para 3 no país, a lista no 017. consciência dessa curva para 25004. Azul 9291, chama o centro Recife, fica em cima 25 de Miami, ao 10-23 de Los Angeles. E até o ponto de espera da ordem, pode fazer ingresso na 17. Adriana, deixe para 3 mil pais, complexo de estar para 2 mil. pouso 90. Gente, como é a voz é uma milha do externo, autorizado pessoal no 7.5.0 grau 08. Fala 2 meia, libere direito, passando no 13 de Lies, que está saindo de fora de federação. Salão 356, complexo final de emissor, em 118 do final da lista. Passar o estilo radial com frequência livre para a cidade nacional, informa apenas o tráfego do 1308 e prosseguindo para Cairo. Agora nossa posição de uma área 9 milhas, na semana 1100. Final de 2014, aproximação de 12 horas e 1 a 3 minutos a 4.100. Azul 4422, LS 7300. Azul 4422, continuando com a sala de saída. Entra no patrão, azul 4422. Autorizado pouso, pistão no zero, azul 4422. Puxando 4.03, decolou 5.5, posição 6.5. Tem uma controle 1.20, pistão 8 bombo. 3.0S, obrigado, bom próximo. Azul, azul, pistão 1.0, na frente. Salvador, boa tarde, 9.403, importante. Funcionando 9403, boa tarde, contato radar, se não for amigo de voo 3.0, após 2.0, autorizado direto líder.